dinheiro. Conversa com calma, contamina seu caráter, rouba sua alma. Coração consumido por chama, palavra quente, lá na garganta vai transbordar. A represa vai estourar, a força das águas vão arrastar. Sentimentos que não se podem domar, devastando o caminho por onde passar. Cê rima que cê quer, então vamos rimar. Não sei se você vai gostar do rugido do leão da tribo de Judá. Acho que não vai gostar, o que importa é Jesus Cristo. O resto é lixo, não gostou? Eu repito, o resto é lixo. Repito de novo, o que importa é Jesus Cristo. Os prazeres que esse mundo tem oferecido, compara com Cristo e cê vai ver que tudo não passa de lixo. Um dia perde a utilidade, enferruja, vira lixo. Seu vinho 30 anos vai pro esgoto, vira mijo. Safra italiana, lote exclusivo, coluna financeira que sustenta o vício. Seus deuses recicláveis, acumulador de lixo. Abaixo da linha da miséria extrema do espírito, seu cartão de crédito black é lixo. É tão pobre que a única coisa que tem é lixo. Meu tesouro permanente está nas mãos de Cristo. Seus castelos é lixo, suas naves é lixo, sua droga é lixo. Oferece dinheiro, conversa com calma, contamina seu caráter, rouba sua alma. Te oferece dinheiro, conversa com calma, contamina seu caráter, rouba sua alma. Cede pro poder, lascivia, frustração, doses de vaidade contradiz o coração. A mente é milhão, é mostra o fundão, a cena é real na favela. Brasil ponta a ponta, acesa o pavio, essa guerra nos deixa sequela. SP, Tocantins ou DF, pros moleque a quebrada é o estresse. Pra coroa é mais um velório, mais um luto pra quem não merece. Polícia na porta, inimigo no pé, guerra de vila pra ver quem que é. O crime fazendo a cabeça dos mano, o jogo de Lucifer e o sangue continua escorrendo pela rua. A verdade nua e crua, só Jesus pra mim é a cura. O crack consome, rouba seu nome, mata o caráter, faz o que quer. O brilho da vida se apaga, não desanime, fique de pé. Viva, viva, sobreviva, sobreviva, respire. Ore, ore, ore. Na cruz o seu sangue entregou, por nós declarou seu amor. Machio, Santo Cristo, meu eterno redentor. O menino que veio de Israel, soberano que reina no céu. O Cristo que é homem na terra, na cruz nos fez livre do fel. Se liga, João, preste atenção. É rap, crente, vem do fundão. Irmão, vem cá, cola pra somar. É o resgate da alma, pode acreditar. Oferece dinheiro, conversa com calma, contamina seu caráter, rouba sua alma. Te oferece dinheiro, conversa com calma.